Olá, boa tarde. Muito obrigado por terem vindo. O Chupopó associa-se com muito orgulho à apresentação do livro do arquiteto Paravela e estamos aqui todos hoje. Vamos começar com um filme que o Sr. Arquiteto fez como preâmbulo à apresentação do seu livro. Muito obrigado. Faz parte. Ó Jorge, onde é que está o Jorge? Aí o problema técnico, vê lá se consegues resolver. Ah, ele está a dar som, mas só aí. Ah, que não há outro som. Ah, pronto. Irmanados na loucura, Os nossos olhos pairam além do horizonte, na pátria amarga e incerta sepultura. Capitão, meu capitão, cavalo rumo ao norte, e foi de cá que foi ancorado na noite escura. Neste oceano de morte, nem a liberdade escapa ao viscoso braço da ditadura. Capitão, meu capitão, cavaleiro involuntário do regime, cavalga a onda e o mistério de prática consumada deste crime, tecido em malhas negras do império. Oh, capitão, meu velho capitão, sobre o deck esquecido, entre bandeiras e multidão, ficou o prémio devido. No adeus do coração cansado e triste, quando inanimado caíste, oh, coração, coração, a viagem acabou para todo sempre. Navio destroçado, voga indómito, adorado nos temporais, entre espamos de agonia, como um vómito. Capitão, meu velho capitão, mata a tua solidão no vinho da nossa ponte, irmão da sorte da vara, atado por cegos nós. Se Deus está por aqui, dorme na ponte. Vivos ou mortos, estaremos sempre sós. A ponte. Primeiro esse olhar. Sem isso, nada feito. E talvez uns pingos do sonoro. Tic-tac, tic-tac. Sobre o chato espelhando no chão da tua gruta. Ondulando o teu rosto entregado pela força bruta das pedras encostadas, peito a peito. 10 mil anos se passaram. Até que um dia ofereceste-nos a alegria simples de ter visto caminhar sobre as águas do livramento. Poseidon, Neptuno e Jesus Cristo. Infindáveis mitos dos credos, seguias. E um dia à ponte, em tempo incerto, ao fim da minha rua, um homem vivendo sozinho ali, vivendo por mim por perto, voltou a lembrar satisfeito a história solidária das pedras encostadas, peito a peito. Talvez romano, talvez certo ou visigodo, ou simplesmente, ilha vence. Como um arquiteto me receberia o Pritzer estadunidense. Mas a história foi bem contada a seu modo. Aponto-lhe o caminho estralado das mágoas e dos sonhos de aventuras e de esperanças, dos que desciam a rua a caminho do seu barco à procura do cão nas madrugadas mansas. E todos os meninos do seu arco caminharam risonho sobre as águas. Faz um trabalho notável de divulgação da nossa poesia. Jorge. Como no princípio vos disse, o Chipopó associou-se a este lançamento do livro de Águia Guápara. O presidente do Chipopó, pelo menos até 31 de dezembro, Adelo Simões. Boa tarde. Eu levantei-me, não sei se eles depois vão fazer isso, não, fica ao critério deles, porque talvez aí atrás as pessoas ouçam melhor aquilo que a gente, à partida, tem para dizer. O Chipopó é uma associação que gosta de cultura. E nos últimos anos, nós apostámos nisso. E, na minha opinião, cultura não se deve comprar. Deve-se fazer, apresentá-la, e as pessoas não devem pagar nada por isso. É assim a nossa maneira de proceder. Claro que para isso contámos com jovens talentos aqui de Ilha, que a maioria das pessoas não conhecia. E chegávamos a perguntar a quem é o rapazinho, quem é a menina, e nós dissemos, é filho do plano assim, ah, já estou a ver, ele toca muito bem, não sei o quê. E essas pessoas, nós temos muito que agradecer, porque elas ajudaram-nos e contribuíram imenso para que nós fizéssemos alguma coisa a nível de cultura. Claro que também tivemos alguns apoios, mas antes de chegar lá, eu queria dizer que o senhor arquiteto José Paravela veio ter connosco, acompanhado com o senhor engenheiro Alcides da Fonseca, e veio-nos pedir, de certo modo, alguma colaboração para nós o ajudarmos na apresentação do seu livro. E muito obrigado, Sr. Arquiteto, porque foi um prazer e uma honra para o Chipopó nós podermos estar aqui neste momento, portanto, a fazer o melhor possível, a contribuir que tudo corra bem. E falando-nos apoios, não poderia, como é óbvio, deixar de mencionar os apoios da Câmara Municipal. Neste momento está aqui o Sr. Vereador do Polo da Cultura, o Engenheiro Paulo Costa. Está aqui a presença do Ilhabense, que é jornalista e escritor, diria até hoje, vai fazer o favor, mas a convite do Sr. Arquiteto vai apresentar o livro. Agradecer também à Junta de Freguesia, ao Jorge, que eu muitas vezes esqueço-me dele, e hoje até foi o caso dele, mas ele perdoa-nos porque está no coração, não é? E agradecer também à biblioteca, já tivemos aqui algumas iniciativas que nós fomos fazendo ao lado destes anos, fizemos algumas, acho que com alguma qualidade. Contámos aqui com a cedência da biblioteca, agradecer na pessoa ali à doutora Inês Vila e às suas colaboradoras, à imprensa, ao jornal Ilhabense, que tem sido nosso amigo, à Rádio Terra Nova, que estava aqui presente também, ao Diário da Aveiro, a todos muito obrigado e oxalá isso corra tudo muito bem, que às vezes, aliás, houve aqui uma falhazinha, mas quando não há falhas também a coisa parece que nem é normal. Portanto, muito obrigado e boa tarde. Tem programas na RTP, na Antena 1 e faço o favor de ser meu amigo para apresentar o livro do Vasco Lapa, diria a todos. Obrigado. Antes de começar, só para dizer, eu não faço nenhum favor em todo. A amizade não é um favor, a amizade é uma coisa que se conquista e a gente conquistou ao longo de muitos anos. Eu tomei aqui umas notas para não perder, tendo um bocado uma conversa a expressar-me, e para isso não acontecer, para não vos dar aqui uma grande seca, eu fiz aqui umas notas, e espero que ele esteja a ouvir mais ou menos bem. Então é assim, tenho que tirar os óculos porque vejo mal. Para uma contradição, mas é mesmo assim. Em primeiro lugar, tenho de agradecer ao José António Pardela por me ter dado a conhecer o Ávido Lapra, que é o autor do livro que hoje nos reúne aqui. O José António eu já conheço há muitos anos. A ele e à sua arte de planejador de casas e de sonhos. No entanto, o Ávido Lapra só conhecia há relativamente pouco tempo e muito graças às geringonças internéticas que fazem com que seja possível que estamos todos perto uns dos outros, mesmo quando estamos afastados. É surdo. Para mim, não estou. O Zé António e eu temos em comum várias coisas, nomeadamente o destino que nos levou para longe da terra onde nascemos. O Zé António foi para Lisboa há mais de 50 anos, eu fiz o mesmo há mais de 30. Só o Ávido Lapra, penso que nunca chegou a sair verdadeiramente. Eu creio que ele andou sempre por aí, provavelmente a treinar a escrita para as memórias que agora reuniu neste livro. Porque, no fundo, é disto que se trata. A Rua de Suspensa dos Olhos é um livro de memórias transformadas em pequenas, grandes histórias, como, afinal, são sempre as coisas realmente importantes das nossas vidas. Mas não são as memórias do Ávido Lapra, nem sequer as de António Pardela, as que se encontram nas 60 e muitas páginas deste livro. Eu lhes queria dizer que se trata antes de um punhado de recordações que, sendo de um e de outro, são também de todos quantos, de uma maneira ou de outra, passaram pelos lugares que aqui se falam. E há nestas páginas muitas coisas, e casas, e pessoas, e lembranças, que nos são comuns, ao Zé António e a mim, e com certeza a muitos de vocês também. E as coisas eram mesmo como estão aqui contadas? Talvez sim, talvez não, mas isso não é o que mais importa. A memória, como se sabe, não é tanto a recordação rigorosa dos dias passados, mas é sobretudo, a meu ver, a ideia que nos fica desses dias e que faz com que o passado continue a ser presente e de algum modo se prolongue também no futuro. Eu não conhecia a Rua Suspensa dos Olhos tal qual ela é contada neste livro. Nasci uns anos depois de Zé António e de lá e por isso já não vi o empedrado nem os espalhados em frente às escadas de Alqueva. Mas o lugar onde morri com o Zé António é o mesmo onde, anos depois, eu passei muitos dos meus dias e também das minhas noites de adolescente. Pela simples razão de que era em Alqueidão que moravam alguns dos meus melhores amigos e isso fazia de mim um paciente regular da rua. Alguns deles, o resto, estão por aqui. Nomeadamente com o Lúcio Alqueia, não preciso dizer. Além disso, Alqueidão desembocava no Esteiro da Malhada, que nessa altura era o melhor lugar do mundo, pelo menos para mim e para os meus amigos, com quem ia regularmente festejar as estrelas e contemplar a imensidão do universo. O Bico da Marinha, onde se chegava por um carreiro estreito, terra batida, era, por incrível que pareça, um lugar mágico, a partir do qual era possível viajar no espaço e no tempo, sem sair do mesmo lugar. E não se tratava de nenhum paraíso artificial. Nessa altura ainda não havia estupefacientes, ou melhor, havia, mas nós não só não os conhecíamos, como não precisávamos deles para nada. O céu e a ria, e a amizade, chegavam para uma grande tripe. E sem efeitos secundários perniciosos, que era o melhor de tudo. Depois fui para Lisboa, atrás do sonho de ser jornalista, e iludido pela convicção de que assim podia ajudar a mudar o mundo. E o mundo mudou muito desde essa altura, embora não necessariamente graças a mim. Nessa altura, e já lá vão perto de 40 anos, Lisboa ficava muito longe. Lembro-me de apanhar a caminhonete ali na Praça da República, à porta da agência de viagens de José Capote, por volta das 7:30 da manhã, e chegar a Lisboa com sorte umas 5 horas depois. Imagino que no tempo em que os Antónios desabou em Lisboa, a viagem durasse ainda mais. Mas isso não me impediu de manter uma ligação forte e regular à ida, bastante mais do que eu, diga-se, que me tenho perdido e encontrado por uma porção de diferentes lugares do mundo. Afinal, este é capaz de ser mesmo o destino dos ilhavenses, condenados a marinhar mesmo quando não são marinheiros. A nossa terra é o lugar onde nascemos, mas podem ser também muitos outros lugares. Os lugares onde vivemos, onde sofremos, onde amamos, onde somos felizes ou infelizes. Por isso eu sou de Ilha, sou também de Lisboa e do Porto, e de Manágua, e da Havana, e de todos os lugares onde estive, que me deixaram marcas nos olhos, no corpo e na alma. O Zé António fez outros percursos, igualmente distantes, e em certa medida manteve-se mais ilhavense do que eu. Mas no que aos caminhos da memória e respeito, creio que as nossas histórias, embora diferentes no tempo, estão muito próximas nos espaços. E muito aquilo que se passava na rua suspensa nos olhos da rua, na rua suspensa dos olhos do Hábito Lapa, passava-se também no meu semelhante na rua da capela da minha infância. Além de que, e essa é seguramente outra semelhança que existe entre nós, naqueles tempos, tanto no meu como no dele, a infância vivia-se muito na rua e a partir da rua. Paradoxalmente, nesse tempo em que a liberdade era, em Portugal, um anseio longínquo e difícil de concretizar, a vida dos miúdos como nós era provavelmente muito mais livre do que foi dos nossos filhos. A rua era o nosso pátio, a nossa casa, o nosso mundo e a nossa escola também. Naqueles tempos em que as crianças vinham da Feira dos 13 pela mão da Dona Alicinha, que não tinha filhos, pois usava toda a gente, como diz o hábito, e que nos ajudou ambos a ver o mundo, de resto, Ilha era muito diferente do que é hoje. Na minha infância, tal como no Zé António, Ilha era uma vila, ainda essencialmente ligada ao mar e à pesca longínqua da Terra Nova, e isso mudou inevitavelmente a nossa forma de estar e de sentir. Aquele modo de ser meio agreste que nos caracteriza e que se revela nos jeitos e nos trajetos, no linguajar, na maneira como falamos uns dos outros, e uns com os outros e uns com os outros também. Por isso, não me custa muito dar razão a quem por vezes nos define como sendo uma gente pouco dada a algumas cortesias. Afinal, a alma ilhavense mudou-se nos mares do fim do mundo, em meses de solidão e frio glacial, onde pairava sempre o sopro da morte, à espreita em cada vaga. Isto nunca aos homens de respeito. Quanto às mulheres, forçadas a assumir o comando da vida em terra, desenvolveram um forte sentido matriarcal que se mantém para o bem e para o mal. Não é de bom tom fazer autocitações, mas ainda assim, permitam-me que retome muito brevemente a dizer de algum texto que escrevi há uns 20 anos e que, penso eu, resume aquilo que quero dizer. A gente da minha terra foi desde sempre uma gente de partir e de chegar, raramente de estar. A sua relação com o mar, paixão truculenta, é mais forte do que os códigos da razão. Assim, mais do que a lembrança das ruas, das casas e dos lugares e das pessoas, é o oceano aquilo que verdadeiramente nos une. Marinheiros ou não, mas sempre cidadãos das sete partidas, os de Ilhavo habituaram-se a conhecer a incerteza e a viver com ela. Aventureiros por natureza, sonham sempre com o dia do regresso definitivo à terra firme. Mas mal o conseguem, logo a saudade do mar se faz outra vez sentir. Deve ser por isso que a nossa gente, por vezes, parece tão insensível àquilo que tanto diz respeito. Os antigos, a história, o património, as tradições, a marca, as marcas do nosso passado comum. Habituados ao elemento líquido, seu habitat constante e natural, os ilhas dificilmente conseguem valorizar as naturezas sólidas, a não ser as próprias, claro está, que a solidão histórica dos nossos ancestrais marinheiros entrou-nos no corpo, colou-se-nos às veias, individualizou-nos, por vezes, perigosamente. Nem o Zé Tânio Paradela, nem o Ávila Lápara são homens do mar, mas o mar está todo neles, por herança familiar e por condição do lugar de onde vem. E está, como não podia deixar de ser, também neste livro, onde reencontrei as fontes Alqueirão, o Velho Mercado, o Sr. Leopoldo da Barbearia, o Dr. Calixto, o Esther, o Nino Zeca, e tantas outras pessoas e lugares que fazem parte da minha memória. E é também por isto que me soube bem passear por esta rua de suspensa dos olhos e recitar as casas, as pessoas, os lugares que já não existem ou se transformaram irremediavelmente. Percorrer os caminhos da memória, que são frequentemente tão índios como os caminhos da vida. Esta rua suspensa dos olhos é um livro escrito, e bem escrito, o que é cada vez mais raro, com saudade, mas sem saudosismo. Não há em todo ele uma única frase que possa remeter-nos para aquela ideia de ah, no tempo é que era bom. Não. Por bom que fosse, hoje é seguramente melhor, apesar de todos os problemas. Termino lembrando uma frase que ouvi há muitos anos a José Afonso, na primeira entrevista que lhe fiz. 30 e tal. E de que nunca mais me esqueci. Dizia ele que a realidade é aquilo que existe, o que nós supomos que existe e o que nós inventamos. Pois é, e é também tudo aquilo que vivemos e que não esquecemos, por boas ou por más razões, e até aquilo que a nossa memória vai transformar. O Zé António sabe disso e o Ávila Lápara também. E ainda bem que nos ajudam a manter viva a memória do passado, que é a melhor maneira, a única maneira, penso eu, de construir o futuro. Obrigado. Manifestar-se de outra maneira, através de desenhos e coisas assim que não se ouvem muito longe. Está feita a apresentação, uma bela apresentação. Resta-me poucas palavras para agradecer. Em primeiro lugar, esta assistência especial, onde estão tantos amigos que aceitaram sacrificar este domingo para vir aqui aturar-me. Considero isso como manifestação não só de amizade, mas de movente ternura. Os pequenos textos que compõem este livro, e que alguns de vocês já conhecem do Facebook, estes textos, uma grande parte deles já tem anos de idade, é da ternura que falam. Num tempo em que o medo volta a estar presente, em que há populações inteiras que se deslocam a Europa fora, deixando longe a rua onde moravam, regressam aos noticiários as imagens de enormes aviões descarregando toneladas de bombas cegas sobre as populações. O único antídoto que eu conheço para a violência e o ódio são as bombas de ternura e de amor que formos capazes de descarregar sobre aqueles que nos rodeiam. Não tem sido suficiente, como sabemos, mas não vejo outro caminho. Quero agradecer ao Sr. Vereador da Cultura, o Engenheiro Paulo Costa, o estímulo recebido após a leitura que fez do texto e a cedência deste belo espaço, ultrapassando as dificuldades habituais dos rígidos esquemas de horários da administração pública, que nos permitiram estar aqui hoje, um domingo à tarde. Incluo neste agradecimento a Senhora Diretora da Biblioteca Municipal, Doutora Inês Vila, aqui presente connosco, sacrificando a sua vida pessoal. Queria agradecer também ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, João Campo Largo, e à Rádio Terra Nova pelo apoio prestado. Para o Chipopó, a minha gratidão ao Délio, Simões e ao João Balseiro, que foram inexcedíveis na organização deste evento. Foi em estilo chave na mão, mas foi executado em tempo recorde. É admirável. Associo este agradecimento ao Sr. Engenheiro Ceres Fonseca, cuja faísca desencadeou a ignição deste processo. Para um engenheiro mecânico tem que se falar desta forma. Ao Terrão Sacramento, diretor do Ilhavense, que está sempre disponível e ao serviço de Ilha. Por fim, quero agradecer do fundo do coração ao meu amigo Viriato Teles, a sua anuência ao meu lancinante pedido para que viesse apresentar esta rua. Ele que ainda viveu nos becos da nossa terra e que, portanto, podia ter a sensibilidade para um assunto tão delicado como estas fragilidades destas pequenas histórias. De facto, só quem as viveu intensamente é que podia, assim, de um momento para o outro, poder explicar o que era este livro. Ele teve que reprogramar a sua agenda, é certo, não é? Mas pronto, fê-lo de modo superior. Queria agradecer ainda a uns personagens que ainda não entraram em cena, o António Justiça e a Maria João, e ao Jorge Neves, que recitou os poemas, sem os quais não teríamos o brilho principal desta festa. Termino com o desejo de que gostem tanto de ler este regresso ao meu lugar de infância, esse tempo de eternidade, como dizia Eduardo Lourenço, como eu gostei de o escrever. Muito obrigado a todos. Obrigado mais pelo convite para aqui estar hoje. Enfim, cumprimos a nossa obrigação de abrir as portas. E por vezes esses esquemas difíceis de ultrapassar da função pública são desculpas para não fazermos coisas. Nós cá tentamos sempre facilitar a vida às pessoas e, havendo disponibilidade de espaço e também disponibilidade de recursos humanos, cá estamos com muito gosto a abrir a porta. Portanto, permita antes mais que agradeça o convite para estar hoje, esta hora de fechar estas intervenções. E permita-me também que dê os parabéns por este magnífico livro. Enfim, não sei se dou os parabéns ao arquiteto, ao Hábio, ou ao Francisco. Enfim, todos eles, se calhar, dou esses parabéns por esta magnífica obra. Permita-me também cumprimento de forma muito especial o Chipopó, que mais uma vez, enfim, está na linha daquilo que tem vindo a fazer nos últimos anos, de fazer bons trabalhos de cultura. O Adela é sempre muito humilde naquilo que diz, naquilo que faz, mas, de facto, o Chipopó tem-nos presenteado nos últimos anos com um conjunto de atividades de grande qualidade, de excelente surpresa. Tivemos há muito pouco tempo, no aniversário da Biblioteca Municipal, na Capela, ali um excelente momento que marcou muito aquele que foi o nosso aniversário dos 10 anos da, da nossa biblioteca. E, portanto, o Adélio e toda a sua direção estão de parabéns. E espero que essa vossa capacidade de surpreender e tratar muito bem a cultura possa, durante os próximos anos, continuar. Da nossa parte, terá o nosso apoio, que é também o nosso gosto e a nossa obrigação. E permito cumprimento também um ilhavense. Nunca tínhamos tido a oportunidade de estar tão próximos. Espero que possamos conversar um bocadinho mais. Conheci Viriato Teles num livro, há uns anos atrás. Descobri, por acaso, um livro dele, de 2003, 2004, uma entrevista fantástica de Carlos do Carmo. Tive a hipótese de descobrir esse livro, por acaso, li-o numa penada. Enfim, citei-o já há muito pouco tempo, num trabalho que o Chivopó também fez sobre os 25 anos da Semana do Fado Amador. E, de facto, para mim foi um livro inspirador. Fiquei a conhecê-lo um bocadinho melhor e espero que possamos ter agora a hipótese de, durante estes minutos e outras oportunidades, também conversar um bocadinho mais. Sobre o livro, tentando ser rápido, mas também dizer, não dizer palavras sem constância, que é apenas dizer outras coisas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, gostei muito de ler este livro. Tive a oportunidade de o ler ainda em A4, com um clipe a Sobral, portanto, antes de ir para a gráfica, e devo dizer que li em duas noites, em dois serões, porque não consegui parar de ler o livro. E, de facto, aquilo que eu senti ao ler este livro, antes de mais, foi saudades de um tempo que não vivi. Quando nós lemos um livro, e o livro nos consegue colocar num espaço que nós conhecemos hoje, mas que não conhecemos na altura, e quase sentimos a brisa, quase sentimos o cheiro da ria, quase sentimos que fazemos parte das brincadeiras de crianças, acho que isso diz tudo. E, de facto, o que eu senti quando li este livro foi, de facto, isso. Foi estar num espaço que não vivi, num tempo que não vivi, mas, de facto, ter saudades do tempo que não vivi também. E a sua escrita, a história, as histórias que este livro conta, a mim fizeram-me sentir isso, e a mim devo dizer que foi uma grande satisfação, de facto, ter possibilitado ter viajado no tempo através da leitura de um livro. E quando o livro nos faz isso, quando nos faz viajar, ah, está tudo dito. E, de facto, este livro, a mim, fez-me viajar no tempo, no espaço, e fez-me ter muita vontade de ter tido a oportunidade de viver esse tempo de liberdade, como o Viriato disse muito bem, é que nós podíamos andar na rua até às 10 da noite a brincar uns com os outros e ir para casa em segurança. Uma coisa também que eu gostei muito, além das histórias que o livro conta, foi também a beleza das palavras. Só um arquiteto é que diz que as palavras são bonitas, não é? Normalmente associamos muito a escrita bonita a alguém das letras, e, de facto, aqui está a prova que não tem que ser assim. Alguém que é arquiteto, que brinca com as linhas quando faz belos edifícios, consegue brincar com as linhas quando escreve as palavras. E, de facto, é dos textos, devo dizer, e já li, felizmente, muitos livros, que mais me gosto, me deram pela beleza das frases, pela... Está tudo no sítio certo. Eu normalmente gosto de corrigir as vírgulas e tal. Não consigo fazer, porque, de facto, está tudo no sítio. Portanto, todos parabéns também por ter conseguido escrever palavras tão belas. E outro aspecto muito importante, com muita emoção. E quem ler este livro, espero que vocês apreciem tanto como eu apreciei, percebe que quem está a escrever gostou muito do que estava a escrever. Não são crónicas, não é um diário que nós escrevemos. Hoje fiz isto, fiz aquilo, brinquei com não sei quem, fui aqui ou lá. É muito mais do que isso. E, de facto, a emoção que encontramos nestas palavras, a boa memória daquilo que está aqui, acho que isto também é muito da personalidade do nosso arquiteto e do gosto que ele teve em viver essas brincadeiras e do gosto em que teve em escrevê-las depois para podê-las partilhar connosco e nós hoje nos possamos deliciar com essas memórias de tantos anos. E, portanto, impressionou-me isso. De facto, as histórias são contadas, interessantes, enfim, são histórias viciantes, nós não conseguimos parar. A beleza das palavras também, mas a emoção que colocou em cada uma das histórias, cada uma das frases. E, portanto, por isso tudo, acho que já é mais do que suficiente. Todos parabéns por aquilo que escreveu, pelo serviço público que prestou. Acho que nós também, quando escrevemos um livro, costumo muitas vezes dizer que nós, quando escrevemos um livro, estamos a ter um ato de coragem, não é? Porque damos a ler aos outros aquilo que nós tínhamos guardado para nós. E depois podemos ser autocríticas. E, de facto, aquilo que você fez foi um ato de cidadania, um ato de coragem também. E eu só lhe posso agradecer o facto de ter escrito essas palavras que ficarão para a memória futura. Seguramente, daqui a 20, 30 anos, alguém vai ler e se vai lembrar das histórias que o seu avô contava. Então, queria agradecer essas emoções que me deu. E uma muito particular, já lhe contei isto, eu estava ali a ler estas histórias e, de repente, vi um nome que foi familiar. De facto, o meu tio-avô está aqui. O meu tio-avô era faroleiro, o Samei. Não posso contar tudo sobre o livro, não é? Mas há aqui uma pequena parte que conta uns episódios que seguramente não terá contado tudo. Eu notei que havia algumas partes que o arquiteto não contou da sua mocidade em Peniche. Nas férias acontecem muitas coisas. Mas o arquiteto só contou aquelas que podiam ser contadas, seguramente, outras ficaram, enfim, nas suas memórias. E é curioso que há uma altura em que ele refere um faroleiro, que era o Samei, que é meu tio-avô. E, portanto, há aqui uma emoção, e as minhas primas também elas estão retratadas, a Beatriz e a Aurora, a minha tia Nanda também. Enfim, esta curiosidade, o mundo de facto é pequeno, e veja lá uma história do arquiteto para dela, que vai buscar uns episódios passados há 50, 60 anos em Peniche, fala da minha família. Portanto, houve aqui este interesse extra, vou dar ao meu pai, ele seguramente vai gostar muito de ler uma pequena história sobre o seu tio. E, portanto, no fundo é tudo, não busquei de maçar mais, tudo isto que o livro me fez sentir, fez-me sentir bem, fez-me passar bons momentos ao fim da noite, faz-me sentir feliz também enquanto vereador. Enfim, eu felizmente tenho estado aqui em muitos lançamentos de livros, estão aqui uma série de caras conhecidas, normalmente estão a dizer, aquele tipo diz sempre a mesma coisa. Mas, de facto, é isto que eu gosto de dizer neste tipo de momento. De facto, é um ato de coragem escrever e partilhar com todos aquilo que vocês sentem. É um ato de cidadania também. A mim deixa muito satisfeito cada vez ser mais solicitado, e com muito gosto venho, a lançamentos de livros. Quer dizer que há muitos lançamentos de livros. Estou aqui a ver algumas caras. Vamos ter mais 3 nos próximos 2 meses. O que é muito bom. Acho que nós temos de estar contentes e seguramente iremos abrir a porta à noite ou domingo, às vezes, para podermos partilhar convosco este momento. E espero, para terminar, que este livro vos dê a vocês o gosto que me deu a mim, lê-lo, e que aqueles de vocês que têm em casa também alguns escritos que há alguns anos estão guardados, siga o exemplo do arquiteto Paradela, um homem cheio de trabalho, que não há horas que cheguem do dia, mas consigo tirar um bocadinho para tratar, com a ajuda de Chipopó, tratar então essa história e colocá-las no livro. Que se sintam estimulados por isso, que escrevam também, que coloquem em livro aquilo que são as vossas memórias, mais ou menos fantasiadas, não interessa, mas que partilhem de facto isso connosco. E nos façam sempre possível a regressar. Espero, daqui a uns tempos, poder estar aqui com vocês todos hoje, e, portanto, nem que seja para estarmos juntos e para podermos conversar e para podermos nos lembrar todos. Aliás, só uma parte para terminar. Assim que li o livro, fui ter com o meu colega Marcos Beck, que está por aí, e contei-lhe, ele, que é um homem também da história de Ilha, conhece, e andou por esses becos, apesar que era mais espinheiro, não é? Era ali perto, e contei-lhe uma série de nomes, o Sr. Leopoldo, etc., e ele lembrava-se deles todos. E aquilo que eu senti, na emoção do Marcos Guerra, nas memórias que ele logo, as outras histórias que ele contou, é que há muitas histórias que vocês todos podiam contar. Espero que ele, e ao Marcos Guerra fique aqui o desafio também, de poder escrever as suas memórias e partilhar connosco. Acho que nós, mais jovens, queremos muito ouvir esse passado, não para sentir saudades do passado só e para sentir medo de cada um, mas para sentir saudades do futuro e termos vontade, nós próprios, um dia, escrevermos as nossas memórias para os nossos filhos. Muito obrigado.